Com meus olhos fechados, eu vejo ela no quarto. Até no meio do rolê, com o sono tá, tem uma voz dentro de mim gritando baixo: nesse rolê ninguém te ama, lembra de volta, vocês dois na cama. E nesse momento a saudade tortura, o meu ego cai e nem a cachaça ajuda. O ex-alcoolizado só tomar um. A ausência de um amor rebenta qualquer um. Parece que a saudade tomou Red Bull. A desgrama não dorme de jeito nenhum. Rebenta qualquer um. Eu vejo ela no quarto, até no meio do rolê, com o sono tá, tem uma voz dentro de mim gritando baixo, gritando o quê? Nesse rolê ninguém te ama, lembra de vó, vocês dois na cama. E nesse momento a saudade tortura, o meu ego cai e nem a cachaça ajuda. Alcoolizado só tomar um. A ausência de um amor rebenta qualquer um.